você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Você insiste em classificar meu comportamento de antimusical. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. E no peito dos desafinados também bate um coração. Skin ding ding ding, skin ding ding ding, skin ding ding.